Muito bem, programa Sequência Máxima aqui na sua Clube FM 91.7, a rádio mais potente do interior da Bahia. Estamos de volta, tá na hora do nosso quadro Momento Saúde. Agora na Clube FM, Momento Saúde. Apresentação Catiane Lima. E hoje no Momento Saúde estamos recebendo o Dr. João Carneiro Neto. Ele é médico ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Hoje iremos falar sobre dor no joelho. Você sente dores no joelho? Inchaço? É sobre este importante assunto que iremos falar a partir de agora. Na Clube FM, Momento Saúde. Momento Saúde tem um oferecimento do Dr. Cícero Pereira, mestre em DTM, e da Clínica Médica Lar Protegido. Catiane Lima. A dor no joelho, que é um sintoma que pode surgir devido ao desgaste da articulação, ao excesso de peso ou às lesões esportivas que podem acontecer no jogo de futebol ou durante uma corrida, por exemplo. Hoje iremos tirar as dúvidas sobre este importante assunto que acomete tantas pessoas e muitas vezes não buscam ajuda de um profissional. E você, sente dor no joelho? Inchaço? Tem algum problema no seu joelho? Já procurou um especialista? Então vamos agora tirar as dúvidas sobre este importante assunto com o Dr. João Carneiro Neto. Ele é médico ortopedista, membro da Associação Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Momento Saúde tem o oferecimento do Dr. Cícero Pereira, que é mestre em DTM, e da Clínica Médica Lar Protegido. Doutor João, muito bom dia, prazer imenso recebê-lo. É a primeira vez conosco aqui no Momento Saúde. Esperamos que seja a primeira vez de muitas. Bom dia, Catiane. Muito obrigado pelo convite. É um imenso prazer estar aqui e falando de um assunto que é muito vasto e que é uma rotina para mim no meu consultório. Nesse momento seja importante para tirar algumas dúvidas dos ouvintes, né? Que seja um bate-papo legal e que seja proveitoso para todas as pessoas que estão ouvindo. Doutor João, quais são as causas da dor no joelho? A dor do joelho é um sintoma bastante vasto, porque assim, depende de vários fatores, de várias patologias associadas. A gente tem que avaliar o paciente, não só na causa, mas assim, tem que avaliar a questão das diferentes faixas etárias, porque dependendo das faixas etárias, várias outras patologias podem ocasionar a dor no joelho. É bastante amplo e diverso esse sintoma. Quando a gente pensa em pacientes mais jovens, principalmente aqueles pacientes em fase de formação esquelética, a gente pode pensar em diversos fatores, como aquelas doenças osteocondrites, que são aquelas doenças que afetam principalmente o núcleo fissário de crescimento. Pacientes esses que são hiperativos, que correm, brincam, têm as suas atividades recreativas nas escolas, é muito comum acontecer os pais chegarem e dizer: "Ah, doutor, ele sempre quando corre, ele brinca, ele sente dor, principalmente no joelho." E muitas vezes essas dores, elas tendem a regredirem no outro dia, com o descanso da noturno. Uma dessas patologias que a gente pode citar é a doença de Osgood-Schlatter, que afeta principalmente o núcleo epifisário da tuberosidade anterior do joelho. Tratamento muito simples, tratamento conservador, mais repouso e algumas orientações. Quando em situações mais graves, a gente precisa imobilizar um membro e tornar o paciente afastado das atividades recreativas, atividade física. Em um momento mais sério é que a gente intervém com algum procedimento cirúrgico quando tem alguma fratura, avulsão da tuberosidade anterior da TAT. Quando a gente pensa em pacientes adolescentes e adultos jovens, por exemplo, a gente tem que pensar também naquelas lesões ligamentares, naquelas lesões de estruturas, por exemplo, de menisco, ligamento, que são pacientes ativos, são pacientes que realizam academia, esportes de contato, como futebol, corrida. Então, assim, geralmente são traumas, associados a traumas, envolvidos no esporte. Pacientes mais velhos, pacientes com a faixa etária acima de 45, 50 anos, então a gente já vai atrás investigar possíveis quadros de osteoartrite, que é um processo inflamatório que afeta a cartilagem articular e aí que leva a um quadro de osteoartrose. E dependendo da gravidade, a gente vai ter diversas condutas para o tratamento. Sobre o sedentarismo e a dor no joelho, quais são as consequências, doutor João? O sedentarismo é muito importante na gênese da dor no joelho. Por quê? O que é que leva à dor do joelho? É uma certa instabilidade articular. Essa instabilidade articular aumenta a demanda funcional das estruturas ligamentares, das estruturas como menisco, como cápsula articular e principalmente muscular. Então o que acontece? O joelho é uma articulação sinovial, então apresenta diversas estruturas com formatos diferentes. Elas não se encaixam. O fêmur, os côndilos femurais, eles são convexos, enquanto a tíbia, o platô tibial, é um pouco plano, levemente côncavo, levemente. E o que é que faz que tenhamos uma certa estabilidade? São as estruturas adjacentes. Os meniscos, por exemplo, menisco lateral, menisco medial, a presença dos ligamentos lateral, colateral medial, ligamento cruzado anterior e posterior. E que, eles fazem parte justamente eles dão suporte, dão aquela estabilidade estática. Agora, não podemos esquecer do músculo. O músculo é um fator, os músculos que compõem a estrutura do joelho, o músculo quadríceps e os músculos isquios tibiais, eles são de suma importância na estabilidade dinâmica do joelho. Quando você tem o sedentarismo, quando você é uma pessoa sedentária, então o que acontece? Você aumenta a demanda funcional sobre a estrutura do ligamentar e as estruturas dos meniscos. Você aumenta a demanda sobre o joelho como um todo. E com isso promove mais alterações na biomecânica e com isso transtornos a nível de cartilagem articular, por exemplo. O sedentarismo, você aumenta de peso, então você aumenta mais a sobrecarga. E com isso, se você é sedentário, você tem um músculo hipofuncional. Você tem um músculo que não garante uma certa estabilidade no funcionamento, na biomecânica da mobilidade do joelho. Então, é uma série de fatores que vai viabilizar justamente essa instabilidade. A instabilidade gera um aumento de sobrecarga e gera outros transtornos a nível de cartilagem articular e, possivelmente, mais chance de haver o quê? Lesões ligamentares, lesões meniscais associadas. Estamos entrevistando o Dr. João Carneiro Neto, médico ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. O Dr. João atende na Clínica Médica Lar Protegido. Dr. João, fale um pouco para nós sobre as patologias que afetam o joelho. Volto a repetir aqui que a patologia do joelho, ela está associada também com a faixa etária. Crianças em fase de crescimento, que tem um osso imaturo, a gente tem que ir atrás, principalmente, investigar principalmente aquelas doenças de natureza que acomete a fase de crescimento. Claro que tem aquelas crianças que podem, porventura, ter lesões associadas, um trauma, um adolescente que já começa a desenvolver suas atividades recreativas, pratica esporte, não é comum, mas pode, porventura, aparecer com alguma lesão ligamentar, principalmente ligamento cruzado anterior, que, dependendo da gravidade, é de natureza de tratamento cirúrgico. Em relação aos pacientes que apresentam, pacientes mais adultos, jovens, basicamente, no dia a dia, são lesões ligamentares, lesões meniscais, lesões relacionadas com o trauma na execução de alguma atividade esportiva. Tendinite patelar, lesão meniscal, ruptura ligamentar. Então, tudo isso é já associado principalmente com aqueles pacientes adolescentes e adultos jovens. Em relação aos pacientes mais velhos, adultos velhos e pacientes já com a idade acima de 45 anos, a grande queixa vão ser as tendinopatias, principalmente também, e a osteoartrite, que vem associado com a osteoartrose. Existem diferenças quanto à questão da definição de osteoartrite e osteoartrose. Alguns definem que a osteoartrite é um processo inflamatório, a osteoartrose é um processo crônico, mas outras escolas já defendem que a osteoartrite como a osteoartrose são momentos que acontecem similares, no mesmo tempo. Até porque a osteoartrite leva a osteoartrose. Então não tem como você discernir, estou com osteoartrite hoje, amanhã vou ter osteoartrose. Então são momentos que acontecem ao mesmo tempo. Então esses são conceitos que diferenciam de diferentes escolas. Mas no mais, a osteoartrite é um processo inflamatório que acomete principalmente a cartilagem articular, que leva a alterações degenerativas importantes e levando até a deformidades articulares. Deformidades essas que, dependendo da gravidade, vai ser submetida a diferentes tipos de tratamento. E como prevenir a dor no joelho e, uma vez adquirida, Dr. João Neto, esta lesão, como tratar? A prevenção é a palavra-chave. Nós devemos sempre traçar um programa, principalmente de melhora, de realização de atividade física, certo? Controle do sedentarismo, se você já não tem aquele hábito de fazer exercícios diários, é muito importante fazê-los. Claro, há pacientes que já têm algumas alterações na sua estrutura esquelética, que é uma coisa já genética. Então, assim, você pode ter uma disfunção, uma má formação a nível, uma displasia da tróquea, uma hiperfrouxidão da musculatura do quadríceps, que leva a essa instabilidade, e levando a instabilidade, leva a dor, leva a alterações degenerativas, mas que podem ser tratadas a partir do momento da mudança de hábitos saudáveis, ou seja, a atividade regular, atividade física e controle de peso. Podemos utilizar em algumas situações até estruturas órteses para controle, como pisar, né? Se você tem um geno valgo, se você tem um geno varo, muitas vezes a gente pode utilizar certas órteses para controle justamente da biomecânica e, com isso, controlando o excesso de sobrecarga em diferentes regiões do joelho, seja ele compartimento lateral ou compartimento medial. É de suma importância, quando já estiver com dor, muitas vezes muitos pacientes chegam para mim e reclamam, relatando estalido. Doutor, meu joelho estala. E aí sempre pergunto, esse estalido é associado com dor ou não? Muitas vezes eles falam, não, só estala. E outros relatam dor associada ao estalido. Então, o que acontece? Quando o joelho só estala, então fica provado o seguinte, o estalido em excesso indica uma certa frouxidão da musculatura, frouxidão do ligamento. E aí, o tratamento, basicamente, é um fortalecimento da musculatura. É o início de um programa de exercício físico. Fortalecer a musculatura do quadríceps, fortalecer a musculatura dos isquiotibiais, para melhorar mais ainda a estabilidade, corrigir a biomecânica do funcionamento do joelho. Quando ele vem associado com dor, aí sim é um sinal de alerta. E aí a gente tem que investigar, possivelmente uma lesão condral, ou uma lesão osteocondral, uma alteração, por exemplo, do menisco, se for um menisco discoide, que dá um certo ressalto e dá um estalido, certo? Então, assim, é preciso que, com um estalido associado com dor, o paciente procure um médico de imediato para que seja feito um exame físico. E daí, a partir de então, se necessário, um exame de imagem para que seja diagnosticado e tratado de forma adequada. Estamos entrevistando o Dr. João Carneiro Neto. Ele é médico ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Momento Saúde tem um oferecimento do Dr. Cícero Pereira, que é mestre em DTM, e da Clínica Médica Lar Protegido. E para finalizar, doutor, quem sente dor no joelho pode fazer atividade física? Bom, Catiane, é uma excelente pergunta. Sempre aparece aqui no meu consultório essa pergunta e essa dúvida, né, quanto a essa questão de realização de atividade. Doutor, meu joelho está doendo e o senhor está recomendando atividade física? Sim, mas está doendo. Então, o que acontece é o seguinte: eu costumo dizer que a diferença de um remédio com veneno é a dose. Então, se o paciente ele está doendo, se ele vem com queixa de dor, então, muitas vezes essa dor é ocasionada por uma instabilidade articular, uma síndrome patelofemoral, por exemplo, que é uma instabilidade, por exemplo, ou quando você tem uma disfunção do funcionamento do quadríceps, ou alterações da estrutura óssea, por exemplo, uma displasia óssea, é importante que corrijamos a instabilidade, a causa. A dor é consequência. Claro que eu não vou liberar logo de imediato a realização de qualquer tipo de exercício físico. Eu não vou chegar, você vai fazer academia. Não, isso não é o caso. Geralmente eu prescrevo o quê? Fisioterapia motora, para analgesia, para fortalecimento da musculatura, certo? E depois, para ganho funcional. Quer dizer, o exercício físico é de suma importância no tratamento da dor do joelho. Só que ele tem que ser de forma assistida, certo? Não pode ser de forma aleatória. O ganho tem que ser gradual, porque se você aumenta a intensidade da atividade física, aquela atividade, ao invés de ser terapêutica, se torna lesiva. Então, assim, para quem tem dor do joelho, o tratamento é atividade física. Agora tem que ser de uma forma assistida e gradual. É isso aí, conversamos com o Dr. João Carneiro Neto. Ele é médico ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Lembrando que o Momento Saúde tem o oferecimento do Dr. Cícero Pereira, que é mestre em DTM, e da Clínica Médica Lar Protegido. Doutor, muito obrigada por sua presença aqui no programa Sequência Máxima, no nosso quadro Momento Saúde. Foi um prazer recebê-lo e até uma próxima oportunidade. Eu quero agradecer essa oportunidade de falar um pouco sobre a nossa experiência clínica aqui na nossa clínica, e faço aqui o convite a todos os ouvintes para que aqueles que não conheçam venham conhecer a nossa clínica, conhecer a nossa estrutura. Eu sou médico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho, sou membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e nós prezamos muito pela excelência na qualidade de atendimento, pela excelência e qualidade de tratamento do paciente. Eu faço aqui também um adendo: qualquer alteração, qualquer dor que ocorra no joelho, procure sempre um especialista, certo? Para te orientar, para traçar a melhor proposta de tratamento e principalmente fazer um diagnóstico certo e correto. Bom dia a todos e até a próxima oportunidade. Forte abraço, Dr. João. Esse é o nosso quadro Momento Saúde. E amanhã tem ele, o Dr. Cícero Pereira, mestre em DTM, falando sobre bruxismo. Fique ligado aqui em nossa programação. Sequência Máxima continua chegando sucessos para você. Bom dia!